Há duas décadas era um perfeito desconhecido. Jardineiro de profissão, refugiava-se na música como quem se esconde no lugar preferido. Chama-se Bill Callahan e agora que está prestes a comemorar 20 anos de carreira, lança o seu segundo disco de originais em nome próprio de título Sometimes I Wish We Were an Eagle. Muitos de vocês já terão, com toda a certeza, ouvido falar no pseudónimo Smog. No afago desta designação, Callahan começou por gravar alguns temas em casa, muito primitivos na estrutura melódica e tantas vezes instrumentais. Depois das primeiras edições num registro puramente lo-fi, Bill Callahan passa a apresentar, com a sua voz densa e barítono, letras inteligentes, cruzando o humor negro com a melancolia, falando dos abundantes amores da natureza e até nos discos mais recentes de política. Em abril de 2007 estreia-se em nome próprio, esfumando a denominação Smog com o disco Woke on a Whale Heart. Mais uma vez pela Drag City, regressa agora com I Wish We Were an Eagle, uma edição imensa de qualidade. Gravado no verão do ano passado no Texas, o disco, tal como todos os outros, tem dentro canções que nasceram, antes de tudo, com as palavras de Callahan para depois, embalado de história, crescerem as melodias country folk no seu jeito único e incomparável. Vamos ouvir Jim Kane. Started out in search of ordinary things. How much of a tree bends in the wind? I started telling the story without knowing the end. Darker, then I got lighter, then I got dark again. And something too big to be seen was passing over and over me. Well, it seemed like a routine. The shadow came a lightness of verse, but the darkest of nights in truth still dazzle, and I work myself until I'm frazzled. Up in search of ordinary things, like how can a wave possibly be? I started running, and the concrete turned to sand. I started running. Things didn't pan out as planned. not return. Remember the good things I've done. In case things go poorly and I'm not